Graças a Deus, tô de pé. A gente reclama, mas nunca para pra pensar. Pô, vacilei quando reclamei e não esperei a bênção chegar. Sofri e chorei, mas agora sei o quanto vale a pena esperar. Pelo que traz harmonia, como melodia boa de se escutar. Só o Senhor que me guia nessa correria, pra que eu possa prosperar. Sem ter medo de ser feliz, vou caminhando na diretriz. A procura da felicidade permanente, e não há com prazo de validade, é quente. Mó responsa, neguinho, trabalhando, juntando din-din, pra comprar uma casa com um belo jardim e fazer do futuro um presente pra mim. Persistir. Buscando sabedoria pra vencer os obstáculos com dignidade. Consegui. Através da poesia conhecer a palavra que só exalta a verdade. Percorri. Traçando meu destino, renovando a esperança que se apagou. Descobri. A luz do amor divino que livra de comer o pão que o diabo amassou. Ajoelho no chão e peço na oração proteção contra todo tipo de maldição. Assim descobri o valor do perdão, retirando o ódio que polui o coração. Oposto dos que acham que o mal compensa, disposto a fazer a diferença, levando a vida de cabeça erguida. Sigo na corrida sem sair do trilho, longe dos covardes com mentalidade cheia de maldade, coçando o gatilho. Deus me protege nesse mundo triste, até nas horas que aparentam que ele não existe. Sei que o mérito tá no esforço feito na batalha pra sair do fundo do poço. Lembro bem da tempestade que passou e do sofrimento que me ensinou a persistir. Buscando sabedoria pra vencer os obstáculos com dignidade. Consegui. Através da poesia conhecer a palavra que só exalta a verdade. Percorri. Traçando meu destino, renovando a esperança que se apagou. Descobri. A luz do amor divino que livra de comer o pão que o diabo amassou. Batalhamos pra sair da pior, desejamos ter do bom e melhor. Aprendemos com o passar dos anos que nem tudo sai como planejamos, mas não é motivo pra perder a fé e começar a andar de marcha ré, até cair na armadilha do cão que planeja nossa destruição. Então procure se proteger, Jesus vai te fortalecer, irmão. É hora de escolher se evoluir ou regredir, quem decide é você. Yeah.